A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O ano era 1995 e muitas coisas aconteciam para mudar a história do mundo. Na política, por exemplo, assumiam os presidentes Carlos Menem, aquele que tinha uma costeleta invejável, né? Mas ele era presidente da Argentina. Na França, quem assumia era Jacques Chirac. Aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso assumia pela primeira vez o cetro ali de presidente da República Federativa. Na tecnologia, nós vimos a internet começando ali a tomar a forma que veio a ser o que é hoje, né? Afinal, estava sendo lançado o Yahoo! E também a merda do Windows Explorer, todo mundo se lembra disso. E já a TV estreava aquele Everest de lixo chamado Malhação. Cara, tá aí até hoje. Tá aí. Impressionante que já não tem mais nada a ver com Malhação, né? É porque era Malhação, porque era uma academia, né? Era uma academia, né? Que era um hit também ali nos anos 90. Exato. Malhar, né? Até a palavra malhar em si. E outro Everest que surgia, esse de hóstias, na TV, era a Rede Vida, né? Que é o primeiro canal católico que surgiu no Brasil. Cara, eu acho que eu nunca assisti um minuto da programação da Rede Vida. O Rede Vida foi embrionário nos canais católicos. Tem um tal de Canção Nova que eles pedem até a aliança das pessoas, cara. Você vai fazer com a aliança? Você vai continuar a casar com essa baranga? Não. Que aliança pra gente? Ele manda essa aliança aqui. Isso é verdade, viu? Então, mas nada disso, Walter, fazia sombra com um fato sobrenatural que assolou as Américas, não foi só o Brasil, ali em 1995, e fez com que os três subcontinentes ali, né, o do sul, do norte e o central, se unissem para desvendar um mistério que atacava e secava o sangue de caprinos e também de outros bichos, né, até cachorro era sugado. Ovinos e equinos. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o chupacabra. Cara, confesso que o chupacabra ou chupacabras, chupacabras era um nome hispânico, né? Exato. Adotado. Me trouxe ali um sentimento de nivelação em relação ao Brasil e os Estados Unidos. Isso é sempre bom, né? Mas era a parte chicana dos Estados Unidos. Pois né? era a Flórida. Mas estava bom, ninguém precisava saber que a minha pretensão era ficar igual Orlando, né? Afinal, Alexandre, pela primeira vez, americanos e brasileiros lutavam ali na mesma trincheira contra uma criatura monstruosa que diziam ser alienígena. Porque até então, né, a gente ia equiparar os índios, por exemplo, você via lá os peles vermelhas americanos com suas roupas de couro, seus rifles. Aí quando mostrava um brasileiro com um short da Adidas e uma havaiana, eu ficava realmente no nível de baixo ali, cara. Pois é, Alexandre, porque pra mim o chupacabras era o nosso pé grande, ou senão o nosso monstro do Lago Ness. É verdade. Então, aquilo tinha, assim, uma repercussão mundial. Pra situar os ouvintes, o chupacabra teve suas primeiras vítimas em Porto Rico. Como o Alexandre diz, no ano de 1995, quando centenas de animais foram atacados por alguma fera que deixava nos pescoços das vítimas 3 furos e nenhum sangue pelo corpo. 3 furos, o que era o mais impressionante. Exatamente. Como numa lógica vitruviana, qualquer organismo geralmente é simétrico, né? Você deveria. A mesma coisa dos dois lados. Então, 3 furos. Três não fazia muito sentido, né? Logo se dizia que o chupacabra era um ser do espaço, ou na melhor das hipóteses, uma criatura das trevas. Olha só. Botaram o Satanás em segundo plano. É, cara. Foi interessante isso. Então não demorou muito tempo para a criatura começar a ser avistada em todas as Américas, inclusive no Brasil. A gente podia tanto ter feito igual a Europa e canalizar essa força pro trabalho, né, gente? E viver bem, sem miséria, não. Mas não, a gente foi apostar no chupacabras. Eu me lembro de um cachorro da minha avó. Eu não sei por que diabos esse cachorro chamava Maújo. Maújo? Maújo. Será que não era pra ser Marujo, mas a tua avó, entre uma cana e outra, batizou ele com o nome errado? Eu cheguei a levantar essa hipótese, mas eu não sabia o porquê do maldito cachorro chamar Maújo. E ele tinha ali uma mistura, como todo cachorro de pobre, né? Misturado. Mas dizia que no DNA dele tinha perdigueiro. Não, é impressionante cachorro de pobre, cara. Parece que todos os cachorros de pobre são concebidos numa suruba canina. Porque é uma mistura de raça. Exato. É impressionante. E eu não sei porque diabos se dizia que aquele cachorro tinha ali no seu DNA um perdigueiro. Não parecia nada. Parecia... Quando ele via um perdiz, ele não dava, sabe aquela esticadinha na pata? Era, por aí. E uma vez, não é que o maújo apareceu lá com umas dentadas ali nas costas? Mas ainda estava vivo e tal. Três furos? Não, eram só dois. Normal, né? E daí ficou-se naquilo ali, o marujo deu bicheira, obviamente, como todo cachorro de pobre, deu bicheira. Mas enfim, foi tratado e começou-se a querer levantar a hipótese do que poderia ter ali, dado aquela dentada. Primeiro se falou em morcegos, na região onde meus avós moravam ali, realmente era bem natural. Mas eu não sei por que diabos um vizinho bêbado falou, isso é chupacabra. Ei, que excelente. Cara, mas eu lembro de ter ficado com cagaço, porque eu sempre tive medo do oculto, já falei isso algumas vezes aqui. Sim, sim. Você eu soube... chamo isso, o oculto, de o quinto setor. É por aí. E aí durante muito tempo ficou-se dizendo que o maújo tinha sido sugado por um chupacabra. Que não era uma cabra, era um vira-lata maldito. Mas, ou seja, um chupacabra já esteve na minha vida. Presente. É. Você teve o sentimento que aquilo ali era o seu Sasquatch? Por aí. Meus avós moravam no meio do mato, assim. Qualquer barulho lá fora, sabe como é que funciona? Chupacabra. O que me intrigava, Alexandre, quando as pessoas levantavam que o chupacabra era um ET, eu tava pensando como uma raça que consegue se desenvolver tanto a ponto de fazer uma viagem intergaláctica, né, pra chegar aqui no nosso planeta, se sujeitaria depois a ficar correndo pelado, né, ali no meio do mato, com o rabo de fora, sim, cagando por todo canto, babando e chupando sangue de cabras fedidas. Não faz o menor sentido verdade, um ET fazer isso. É verdade. A não ser que seja um ET mendigo, saca? Quando uma pessoa vai tentar procurar emprego em algum lugar do país, não consegue, fica vagando pelas ruas. Sim. Só faz sentido nesse caso. O ouvinte Lauro Santos, que é de Salvador, disse que há relatos de uma mulher lá no Recôncavo Baiano que engravidou de um chupacabra. Como é que seria isso, Alexandre? Mas por que disso? Só porque a criança deve ter nascido igual o Benjamin Button aí, né? Nasceu feio, que era um capeta. Eu acho que ela não queria contar pros pais que tinha dado pro padeiro. E a internet tá cheia aí de fotos do chupacabra, todo mundo pode dar uma sacada. E o que se vê com mais recorrência são aqueles animais com pelos, parecido até com um cão. E partindo desse princípio, a Universidade do Texas afirma que os chupacabras avistados em alguns lugares nada mais são do que coiotes infestados por sarna e famintos. Veja você. Faz todo sentido. E também é um ET que encontraram, acho que na Rússia, né? Que aí depois descobriram que era uma preguiça. Não foi no Chile? Foi no Chile? Que era uma preguiça congelada? Não. Esse da Rússia mesmo. No Chile que acharam muito estranho também aí. E já sabe que era um feto. É humano? É um feto humano. Aposto que é coisa de argentino. Faz aborto em Mendoza e arremessa o feto de cordilheira acima pra incriminar. Com uma catapulta. É verdade. Uma interpretação das mais conspiratórias é a seguinte. Como foi lá em Porto Rico, né? Que é aquele território americano infestado de bases militares e de menudos por todos os lados. Ali os primeiros avistamentos do bicho, né? Há rumores de que o chupacabras é uma arma biológica desenvolvida em laboratório pra atacar o Japão. E isso lá na guerra, né? Sem sequer usar uma arma. Olha a ideia dos americanos. Ou pior, que ideia de conspiração. Mas como a logística para transportar e alimentar as feras e não era muito fácil, né? Foi mais fácil jogar bomba atômica. Duas delas, né? Levar os coiotes sarnentos para morder japonês. Cara, isso faz todo sentido. Porto Rico é um território americano, sim, né? Os Estados Unidos testou agente laranja em Porto Rico. Agente laranja, pra quem não sabe, é um elemento desmatador. Sim. Que servia pra derrubar toda a vegetação e fazer com que os chinas ficassem expostos. Outra coisa que os americanos também testaram em Porto Rico, ali na década de 50, foram os contraceptivos. Eles testaram anticoncepcionais em mulheres porto-riquenhas. Não funcionou muito bem, né? Porque nasceu o Rick e o Roy, o rei. O Charlie. Pois é, mas eu acredito aí nessa tese, que era uma arma para devastar o Japão. Querida ouvinte Maria Leão, que é bióloga, fala que é comum na América do Norte e na Central, em épocas de seca, animais como pumas, coiotes e jaguares migrarem de uma região para outra. E esta viagem deixa os animais com muita fome, sede e maltratados. Aí, tá vendo como já tem a ver com a Universidade do Texas dizia? Já o ouvinte Rafael Matoso diz que em São Caetano da Raposa, no Pernambuco, é o nome da cidade, São Caetano da Raposa, dizia-se que o chupacabra era fruto do amor de uma velha louca chamada Rita Cagada com o cachorro. Você não tem uma vizinha que chama, meia maluca, que chama Cida Babona? Cida Babona. O nome dos loucos são sempre assim, né? É tudo... É o primeiro nome seguido de uma desqualidade. Verdade. Então, o chupacabra seria fruto da Rita Cagada, um cachorro e, detalhe, tinha um terceiro nesse amor aí, que era o Satanás. O chupacabra é fruto de tripla penetração. Credo. A Rita Cagada fez uma festinha tanto, hein, cara? Santa, como é o nome da cidade? São Caetano da Raposa. Esse lugar é agitado. O ouvinte Misael, que não colocou o sobrenome dele, Alexandre, nos disse que no interior de Goiás ele nunca viu ali um chupacabra, mas havia uma cabra na cidade lá de Hidrolândia que chupava tudo que se colocava na boca dela. Fato esse, muito explorado pelos moleques da região. Beleza. Ô Alexandre, as cabras sempre foram exploradas, né? Geralmente no interior, elas são ali molestadas por homens que não têm capacidade de conseguir uma fêmea da espécie. Meu tio Vicente Pavanelli fala muito disso, de explorar sexualmente as cabras e as mulas também. Mula também? Mula também. Diz que ele tinha seu tio mula. Era um chupa-mula? É, acho que é por aí, cara. Como se não bastasse as molestações sexuais, ali nos anos 90 elas tiveram sua ruína, tendo seu sangue drenado por seres intergalácticos. Que vida, né, cara? Capas. Realmente. Que vida. Ô, pessoal, deem um curtido na nossa página no Facebook, a gente em 86. Também tem nosso site lá para você dar uma sacada, ouvir os episódios antigos, que é o agenteem86.com.br. Tem quase 190 episódios lá para vocês ouvirem. Então, cara. Assuntos variadíssimos. E tem o nosso e-mail, que é o falecom@agenteem86.com.br. Sempre falando de memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90, assim como foi o Chupacabra. Foi uma dica da Maria Leitão. E o seguinte, toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Dê uma sacada por lá. O Chupacabra, ele teve um potencial absurdo, né? Mas ele acabou não sendo o alienígena mais famoso dos anos 90. Não ganhou nem do Alf. Porque você sabe que os mais antigos, né? Como minha mãe gostava de falar, eles sempre tinham as assombrações, né? Então, a mula sem cabeça, o curupira, essas coisas todas que inclusive, são... Inclusive, a propriedade do pai do Alexandre lá em Minas Gerais é assombrada. É assombrada, exatamente. O que acontece? Todas essas entidades aí, que a gente conheceu muito nas aulas de história, falando ali de folclore e tal, eu já vi muitos relatos de pesquisadores dizerem que esses seres, na verdade, são extraterrenos. Então, o Chupacabra entrou nesse mesmo pacote, assim, ficou ali entre ser um ser do outro mundo, literalmente, e entre ser um ser maldito. É a dicotomia do quinto setor. E o que acabou tomando esse reino de ser tão famoso dos anos 90, aqui no Brasil principalmente, esse ser oculto, foi ninguém mais, ninguém menos que o ET de Varginha, que surgiu um ano depois, foi em 96, ali no sul de Minas. E os relatos daquelas duas irmãs que viram o ET de Varginha ali, elas, quando falaram a primeira vez, eu achei que elas estavam falando do Chupacabra, porque ele tinha três chifres, o Chupacabra, também fugia completamente do que você falou, do lance vitruviano da coisa, exatamente, né, cara? Porque não é natural também ter três chifres, assim como não era natural o outro bicho ter três dentes. E aí o Brasil e esses seres absurdos, quem tomou o lugar do ET de Varginha no imaginário brasileiro, Walter? Você sabe me dizer quem tomou esse lugar? Um outro ET, cara. O ET Bilu. Você se lembra do ET Bilu? Puta, se você não assistiu, vá até o YouTube, cara. ET quem Bilu não é anos 90, mas é muito bom. A ouvinte TT Cardoso, lá de Teresina, no Piauí, nos mandou o seguinte e-mail. Olá, amigos do Agente em 86. A história que eu conto é do meu pai, o senhor Damásio, que morava no interior do Maranhão e que, segundo ele, já foi perseguido algumas vezes por aliens. Olha só. Algumas vezes. Mas dizem que quem é perseguido uma vez é perseguido várias. Será faz que, sentido será isso. Será que o pai da nossa querida TT não é chipado? Faz sentido, né? Porque eles depois ficam controlando. É, eles ficam controlando. É. TT, seu pai tem um chip na cabeça. Então, voltando ao e-mail dela. A vez mais cômica foi num dia em que ele voltava de outro povoado ali com meu irmão, o Antônio, quando viram uma luz forte e retilínea, e essa começou a persegui-los. Tiveram que se esconder atrás de uma árvore e a luz continuava a persegui-los. Tiveram... Imagina os dois, como é o filho, qual é você? Ah, meu Deus! Tipo Scooby-Doo de salsicha. Scooby-Doo, pelo amor... A luz ali atrás, né, cara? Ô, Antônio, pelo amor de Deus! É verdade, então. Eles tiveram que correr até as primeiras casas ali do povoado, né? Os dois assustados, quase botando o coração pela boca, até se acalmarem e chegarem em casa. Aí ela fala aqui, observação, isso não foi a primeira vez que aconteceu. Já havia acontecido outras vezes que a tal luz perseguia meu pai. E até hoje ele fica em alerta quando sai à noite pelas estradas às escuras do interior. Ninguém levantou a hipótese que poderia ser uma Kombi com os faróis acesos atrás da dupla. The Mystery Machine. É, a Mystery Machine. TT, muito obrigado por seu e-mail, valeu.